meu amor, vida pulsar dentro de mim. Meu quero mais, meu querer bem, meu quero bem. Anjo de mim, me faz amor devagarinho, meu coração, começo e fim, meu pôr de mim. O meu amor é meu luar, noites Jobim. É tanto céu, dedo de Deus em meu caminho, porto de mim, meu sol, meu ar.